Virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ele eu era apaixonado, e olha que não tenho mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca, toma mais sabão. Rapariga não, rapariga não. Só uma filha bonita, ela também tem coração, vai. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só uma filha bonita, ela também tem coração. Vem essa minha tarefa apaixonada, menina. Porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela eu era apaixonado, e olha que não tenho mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você.